basta olhar no fundo dos meus olhos pra ver que já não sou como era antes. Tudo que eu preciso é de uma chance, de alguns instantes. Sinceramente ainda acredito destino forte e implacável, que tudo que nós temos pra viver é muito mais do que sonhamos. Será que é difícil entender? Entender.